2, boa noite, objeto 6722 está na final, baixar a travada. 728, pouso autorizado, pistão no 0, 090 graus, 10 mais. Repouso, autorizado. Papatango Romeu, mantém a cabeceira 17, aguarda a decolagem. Boa noite, é o Chané 6310, está passando nível 210 para 150. Chané 6310, boa noite, chega da Mari, desce para nível de voo 070, ajuste 1090. Até o 70 na chegada Mari, 6310 no Chané. Papatango Romeu, quando estiver pronto, está livre, 090 com 10. Confio, pessoal. Seu Bravo Kilo Índia, confirma o horário do plano. Seu Bravo Kilo Índia, guarde cópia, informação uniforme, ajuste 1010. Direito 219, 6738. Nativo, já estamos entrando em contato com a Saliette para confirmar o ADLA, já chamo o seu para cópia, ok? Confirme o pátio, se você encontra a pista que decola. Estimativo, mais um minuto será para a autorização, ok? O Bravo Kilo Índia. Qual o F6728 levou, boa noite. F6728, boa noite, consegue táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04-119-8. Controle, boa noite, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, boa noite, contato atraso, que mantenha 430, saída da El. 430 da El, Papá Tango Romeu. Latam 3662, livre da restrição em TAP, desça para 2 mil pés, ajuste 1090, autorizado sinal do procedimento, reportabilizado. Desce para 2 mil, livre da restrição em TAP, reportará estabilizado, Latam 3662, para ajustar o modelo. Aracaju, via Golf 677, nível de voo 070. Saída é Conde, decolada pista 107, com a primeira curva à esquerda. Transponder 0264, do controle Salvador 119.8. Sete Bravo Kilo Índia, contingimento correto, faça apenas um chat de equipamento rádio aqui, a transmissão está um pouco baixa, clareza 3. Salvador, o voo 1613, uma boa noite, sente a Uniflama, autorização Brasília. Voo 1613, uniforme correto, ajuste 1090, pronto, cópia. Tá, escuta, prossiga. Exato, Salvador, Brasília, via UP Zulu 107, New Devil 360. Saída Arbor após Elefa. Devolta pista 10, a primeira curva direita. 5026 é o código transponder e o controle Salvador 119.8. Autorizado, nível 360, UP Zulu 107, Arbor. Elefa, decolada 1-0 com curva à direita, 5026 no transponder e o controle 19-8, voo 1-6-1-3. Correto, voo 1-6-1-3, já pode mostrar para o pushback acionamento. Portará o voo 1-6-1-3. Sonema 6-1-0, reduz a velocidade para 2-3-0-9. 2-3-0-9, o 6-3-1-0 da Uxané. Então, 0 0 0 3 2 5 8 Então, 3 8 5 8 livre da restrição em TAP, desça para 3 mil pés, permaneça ajuste. Seguindo a restrição, letra 3 mil, 2 5 8. Quando o Bravo Kilo Índia, chamou para acionar? Autorizar, ativo, tá? Apenas confirmando o portão 09. Informativo, informação uniforme, ajustando 1010, pronto, cópia. Exato, Salvador, Guarulhos, via UP Zulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Pride, onde intercepta a aerovia. Após conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva direita, transponder 5033 e o controle Salvador 119.8. Ativo 85, apenas confirmando, saiu um pouco baixo na transmissão, a aerovia UP Zulu 16, ok? UP Zulu 16 após conforme a rota. UP Zulu 16 após conforme a rota. posso falar. Correto, tinha pronto, gol no 885. Tá, mas melhorou a altura da transmissão? Confio. Melhorou a intensidade da transmissão? Alto claro agora, ok? Tá bom, obrigado. O 3000 pés, 3858. São 3858, desça para 2000 pés, permaneça ajuste, autorizado final do procedimento, repasse a habilidade. 2000 pés, 2858, remanesce a habilidade. Sané 6310, livre da restrição em TAP, desça para 3000 pés, permaneça ajuste. Sem restrição em TAP, desça para 3000 pés? Afirmativo. Ok, obrigado. Complete final do procedimento, chame torre na frequência 118 decimal 95. Torre 118 95, na 3662. Salvador, TAM 3662, a 1.3 milhas do Índia, Serra, baixado e travado. Pouso autorizado, pistão 0, 090 graus, 089, TAM 3662. Pouso autorizado na 10, TAM 3662. Confirma o meu B? Coisa a bordo. Ajuste no 00, livre táxi, chama ingresso. Complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 295, obrigado, boa noite. Boa noite. Sané 6310, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Sente para 2000, está autorizado o procedimento, vai reportar estabilizado 6310. Sané 6310, tráfego que o precede passa a posição Luna, mantém 1600 de ground speed, Airbus 320. Sente, está reduzindo 6310. Boa noite, 258, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Polo Salvador, tá 3662, virou direita. 3662, prossegue táxi, se vier Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, da 3662. Tô já achando táxi, boa noite, 85. Confirmando livre pouso 080 com 10. Livre pouso 2850. Sané 6310, reduza para velocidade de aproximação, complete sinal de procedimento, já estou indo na frequência 118.95. 7.18.95. Torre, boa noite, é o Xaré 6310, tá uma milha do externo. O trem baixado e checado. 6310, continua a aproximação, pista 10, aguarda o salivo. Gente, aproximando, aguardando, obrigado. Direita 121 da Esplanada. Na Alfa, antes da Juliette, tá 3662. Tá 3662, chama a posição antes da Juliette, que guarda apenas o início do táxi do Boeing da Gol. Tá no través do portão 9, refere com o parqueamento do senhor. Manterá antes da Juliette, tá 3662. 310 da Ocean, 090 graus, 10 nós, o trem já livrou, estou em pouso autorizado. 7 livre o pouso na pista 10, Ocean, né? 6310. 3858, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Um no meio, no 3 para o puxa acionamento. O gol no meio, no 3, vai aguardar a passagem do Boeing da companhia Calda, pode estar autorizado acionamento, pushback coordenação equipe de Solchamp para o táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, livre push e acionamento para o táxi. Boa noite, amigo. Para o táxi, o gol no 8.79.3 horas e 50, até campo do Galeão. Fiz a táxi via parte, Índia, ponto de espera. Torre 1 no 8.95, ajustando 1010, gol no 8.85. Parte vem já, quantidade 8.95, milha 10, ajustado 8.85, obrigado. Boa noite. Tá, 3662, após a passagem do Airbus, corrigindo, após a passagem do Boeing da Gol, sua esquerda, tá autorizado a ingressar na parte principal via Juliette, portão 08. Quanto passagem da aeronave da Gol, está no táxi? Ingresso Oxenã 6310, 51, direito 219. 219, boa noite, até daqui a pouco. Salo, boa noite, Oxenã 6310, livrou. Oxenã 6310, dois ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, obrigado. Tá escogindo o Oxenã 6310, vai prosseguir via Alfa, Kilo, ingressando no pátio principal. E reporte para ingressar no pátio Alfa, Kilo, ingressando no pátio 3, corrigindo. Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, Oxenã 6310. Alfa, Kilo, pátio 3, vai passar para ingresso no pátio principal, obrigado. Tan 3858, vai manter a posição antes da Juliette, portão previsto 03. Está ocupado pela companhia da Gol, já vai dar início ao pushback, o tráfego, ok? Antes da Juliette, é o 03, aguarda o 3858. Bravo, Kilo Índia. Salvador, uma boa noite, é 885, quanto 090. Tango Bravo, Kilo Índia, decolou da 97, transfere. Papatango Bravo, Kilo Índia, acione o código transponder 5157. 5157, ciente. Está autorizado o perfil da Conde? Autorizado o perfil da Conde, subindo para nível de voo 070. Ciente, autorizado o perfil da Conde para o 070, Bravo, Kilo Índia. Tango Bravo, Kilo Índia, cheque seu transponder, não receba o modo Alfa nem Charlie. Vai receber agora. Tango Bravo, Kilo Índia, contato radar na decolagem, sobe mantém o 070 na Conde. Sobe mantém, vai subir e manter o 070 na Conde, Bravo, Kilo Índia. Traero, ok? Ok, aguardando, graças. Três antes do pátio principal, Oxenã 6310. Oxenã 6310 prossegue, ingressando no pátio principal, em frente, portão 612. Frente, portão 612, parou, Oxenã 6310, obrigado. Boa noite, Tinka ali mantém, aguardou devido ao tráfego cruzando o campo. Para o táxi, o Gol 1 no 3, 7, 4 no POB, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Dois ataques para a direita via Índia, no ponto de espera do Pista no 0, Torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajustando 1010 de Gol 1 no 3. Frente com 1010, no ponto de espera, Torre 3, espaço 5, 1 no 3, obrigado, boa noite. 3858, autorizado, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 3858, obrigado. decolagem no 885-090 com 10. Tem de decolagem, então na 0985. Torre Salvador, uma boa noite, o voo no 613, o ponto espera pronto. No 613, a Lima 10, não? A Lima 10, a 10, voo no 613. Cinco ao 57-120, corrijo. 1-198. Confirma frequência, chapão 885. 1-19, decimal 8. 1-198, gol 1-885, boa noite. Goma 885, boa noite, contato cadastro, subiu uma senha 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, subindo 360, Goma 885. Decolagem autorizada. Gente, livre decolagem, vou no 6 na 3.